encontrar os amigos. A noite é perfeita, eu acredito nisso, entro no carro. Itinerário já está marcado, escutando um bom som com conteúdo pra mente. Aumenta o volume, bem sossegado, passa a primeira. Trocando o motivo, passa a segunda, passa a terceira. O que que acontece? Ali na frente, estão pedindo dinheiro pra resgatar seu parente. Eu vejo cartazes de vários políticos. Prometem, prometem, na hora H se esquece. Eu não sei descobrir quem é que me protege. Viu a esquina, é assim que a gente segue. Permaneço no rolê, a nossa vida nesse teste. Você observando na real o que acontece. Permaneço no rolê, a nossa vida nesse teste. Você observando na real o que acontece. Não sei se eu tenho medo do ladrão ou da polícia. Não sei se eu tenho medo do ladrão ou da política. Não sei se eu tenho medo do ladrão ou da polícia. Do ladrão ou da política. Não sei se eu tenho medo do ladrão ou da polícia. Não sei se eu tenho medo do ladrão ou da política. Não sei se eu tenho medo do ladrão ou da polícia. Do ladrão ou da política. Estamos sujeitos a isso. Alguns blindam os carros, outros fecham os vidros. Nunca deixem pra depois o que é bom pra nós. Mãe, posto pago caro, agora vejo faróis. Oficiais cercaram meu carro. Confesso que fiquei cabreiro, que fiquei assustado. Mão na parede, cadê o documento? É assim que eles nos tratam, como qualquer elemento. Tá tudo certo depois do ridículo. Agora eu me pergunto se tenho a ver com isso. Rim da sua cara, tiram você de otário. Sua farda, eu que pago, sua arma e o estado. Permaneço no rolê, a nossa vida nesse teste. Você observando na real o que acontece. Permaneço no rolê, a nossa vida nesse teste.